Cerca de 30 novos equipamentos eletrônicos para o controle de velocidade de veículos estão sendo instalados em Foz do Iguaçu. Recentemente, 3 semáforos entraram em funcionamento. Uma das sinalizações é na região do bairro Três Lagoas, nas esquinas das avenidas Gramado e Silvano Gutierrez. No Jardim Itamaraty, região do Parque Presidente, o sinaleiro fica no cruzamento da Avenida José Maria de Brito e a Rua Passo da Pátria. O centro da cidade também conta com um novo local de semáforo. É entre as ruas Jorge Sambas e Marechal Deodoro. Outros reforços na fiscalização são um pardal e um furão. Na Rua Marechal Floriano, esquina com a Avenida Jorge Schimmelfeng, o equipamento monitora os veículos que atravessam no sinal vermelho. Já na Avenida das Cataratas, os motoristas que excedem o limite de 60 km por hora. De acordo com o superintendente do Fostrans, Paulo Tremarim, durante os testes, milhares de veículos passaram acima da velocidade permitida. Alguns estavam a 150 km por hora. Em 48 horas, tivemos mais de 3.500 infrações cometidas naquela localidade. Então, nós só fizemos esse teste para comprovar o estudo que nós já temos dentro do Instituto, que naquele local há necessidade da instalação de algum tipo de faixa eletrônica. Ainda de acordo com o superintendente, as multas não foram lavradas porque o aparelho ainda está em fase de teste. Ele explica que será necessária uma manutenção no local para que o equipamento possa funcionar efetivamente. Nós temos agora que fazer toda a sinalização horizontal e vertical. Os automóveis que por ali passam, os motoristas, eles têm que ter ciência de que aquele local é sinalizado, né? E isso nós também vamos estar fazendo em conjunto com a empresa vencedora. Eles vão estar instalando o equipamento e nós vamos estar fazendo toda a sinalização para que os motoristas estejam vendo que nesta localidade existe algum tipo de caixa eletrônica. O Fostrans acredita que os novos equipamentos serão fundamentais para a diminuição no número de acidentes na cidade. Esses são equipamentos que são instalados, como no passado já foram instalados alguns, já há mais de 15 anos no município. Vem só para diminuir o índice de acidente, para as pessoas que trafegam por essas vias e avenidas imprima somente a velocidade permitida nessas vias e porque o motorista esteja bom senso aí de estar trafegando pelas vias do nosso município dentro das velocidades permitidas. Isso desafoga o hospital municipal quando se previne e também nós temos muito menos famílias aí com algum ente que ceifado pelo trânsito ou sequelado, que ficou acamado dentro dessas famílias aí, que a gente pede esses números, né, do que existe no município de Foz do Iguaçu, quando deixa o hospital e vai para as casas. Maurício Freire, para a CBN Foz.